dime tú, caballito que usé al carro corre, caballito que usé al carro corre, dime tú para que brille tu pelo tanto. Sudando, sudando, sudando.